Alô, meu parceiro Zé Ovo CDs. Esse é moral. Eu venho num sonho bonito, das cores do infinito, pra te acordar. Tenho no corpo uma magia, da mais bonita poesia, pra nossa noite enfeitar. Somos areia e ondas, turbulentos de carinhos, naufragados nas praias das sensações. Eita, coração que não bate, só apanha. Amado Basílio, ao vivo. Desejo contido, o império dos seus sentidos, vou te castigar. Sou a sua parte manhosa, sua bondade gostosa, no seu corpo a passear. Paixões. Somos areia e ondas, turbulentos de carinhos, naufragados nas praias das sensações. Chegando mais um sucesso pra você.